cê quer brincar de ser criminoso na vida real. Se cê fechar com nós, tem que ser até o final. Nenhum de nós aqui é imortal. O passo errado do crime é fatal. Cê quer brincar de ser criminoso na vida real. Se cê fechar com nós, tem que ser até o final. Nenhum de nós aqui é imortal. O passo errado no crime é fatal. Roubei, trafiquei, troquei tiro, matei. Foi nas ruas de sangue que eu aprendi o que eu sei. Mostrei os dentes de pistola e toca preta. Quantas vezes virei a cidade de ponta cabeça. E foi preciso muito mais que inteligência pra desativar a cerca e catar as residências. Já nem sei mais quantas vítimas eu fiz. Infelizmente nem todas tiveram um final feliz. Nunca deixei falando nas pegadas criminosas. Se desacreditar, nós rebenta de pistola. Ninguém é mais do que ninguém sem mancada. Quem é do crime conhece bem as caminhadas. Se é pra fechar com nós, tem que ser marginal. Soma nas batidas, representa até o final. Dá o sangue por mim, que eu dou o sangue por você. Se eu errar, me mata. Se você errar, mato você. Quer brincar de ser criminoso na vida real? Se cê fechar com nós, tem que ser até o final. Nenhum de nós aqui é imortal. O passo errado no crime é fatal. Quer brincar de ser criminoso na vida real? Se cê fechar com nós, tem que ser até o final. Nenhum de nós aqui é imortal. O passo errado no crime é fatal. Chora pra quê? Se hoje os bang é descomunal. Cê quer brincar de PT, quer atirar de FAL. Fugir de Falcon, deixar refém em pânico. Na porta do banco, com escudo humano. Cê quer brincar, mas os moleque já tá de quadrada. Sai de quebrada e traz suas naves zeradas lá pra Baixada. Onde eu cresci entre os bandidos, aprendendo com milho, era cobrado com bala e gatilho. Quantos vacilou na quebrada e não voltou pra casa. Acordou pra vida com uma blusa de sangue empoçada. Vacilou, cai, sangue pra entrar e pra sair. Se quer fechar com nós, na máfia se cê quer sair, cê vai pagar com a vida. Na maçonaria quer sair, cê vai pagar com a vida. Que não é empresa pra sair, mantém a linha. Deu sangue pra entrar e pra sair, cê vai pagar com a vida. Cê quer brincar e ser criminoso na vida real. Se cê fechar com nós, tem que ser até o final. Nenhum de nós aqui é imortal. O passo errado no crime é fatal. Ser criminoso na vida real. Se cê fechar com nós, tem que ser até o final. Nenhum de nós aqui é imortal. O passo errado do crime é fatal.